são 5 convidados. Aline Rosa, do Cheiro de Amor, vai cantar comigo A Vida é Festa. De Black, tá vindo de São Paulo para cantar comigo. Jorge Versilo, vamos gravar junto uma música dele, que é uma música que fala de reencarnação. Um tema que eu tô super interessado no momento e lendo bastante. É a música Himalaia, a gente vai estar regravando, eu e ele. Saulo vai cantar comigo Paixão Não Tem Cura. E Tomate vai cantar Impossível. 5 participações maravilhosas, 5 grandes artistas, 5 amigos meus. Vai ser uma noite mágica realmente. Bacana.